Autorizado, guardião. Autorizado, tá? Me chame pronto para a decolagem. Pode falar do solo, 170 com 07 o vento. Ativo Guardião 05, só informando, o helicóptero decolou à frente, Robson 44, Marcos Jete Romeu, da cor dourada com o símbolo da Record. Fique atento com o tráfego, decolou 04, chama o controle, 120.8, bom voo. Ficar atento, tráfego, Marcos Jete Romeu, 120, sinal de 0, Guardião 05. Foi Salvador, pode ir, tá 3191, ponto espera, pista 10, pronto. São 3191, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 620 nós. Ali decola, pistão 10, são 3191. Boa tarde, Guardião 05. Você no corredor Axé, após Fora da Barra, para o radial ideal para Ituberá, Guardião 05. Corredor Axé, até Fora da Barra, na ideal 05. Não, papapá, mas flash o meu, está no através do parque de Pitão Sul, autorizado DCT, Federação. Será prosseguir para a pose Vitor Sul? Negativa, só para volta, senhor. Sente, Vitor, aí, setor do Hospital São Rafael, temos tráfego para o ILS e o Max Gatinho Romeu. Sente do tráfego, vai reportar iniciando o sobrevoo, Romeu. Dia 3191. Sente. Passarei para o 2230, essa identificação, chegada à mão, desça para o 050 da presente para o Diamant. 050 da presente à mão, 2230. O Mike Papalima, reporte 20 milhas. Guardião 05, informa um tráfego agora na sua posição de 12 horas, está 3 milhas à sua frente. É o Robson 44, mantendo 500 pés litoral, é o Mike Juliette Romeu. Declara atento ao tráfego, Mike Juliette Romeu, o Guardião 05. Agora 1208. 208, até daqui a pouquinho. Romeu. Bom dia, 3191 decolado com os senhores, curva direita da EL. Então, 3191 no contato radar, 340 após 2000 Leda. Opa, melhor ainda, após 2000 Leda. Guardião 05, confirma o chamado de pouso. Guardião 05. Mundo 540. E o PLB? 03. 04. PLB 03? Desculpe, 04. Sente. Salvador Leão, Lima 220, Whisky 1, pistão 90, curva direita para saída da El, Lida e Leão. Controle 120, decimal 8, transponda 5072, o azul 4463. Pisado 220 para Ilhéus, via Upper Whisky 1, decolando da pista 10, curva direita da El, Lida, Ilhéus. 1208 é o controle, 5072 o transponder, do azul 4463. Comando direita após, chame pronto, portão 1, o 4463. É, após decolagem, curva direita, portão 1, chama como pronto, 4463. É, solo 5728 da web, está pronto, posicionamento, gate 9. Autorizado, 5728, chame táxi. Autorizado, 28. Desajuste, 1097. 1097, toque a 3000 pés. Salvador, boa tarde, são 3216, está estabilizado, beleza. Avistado, são 3216, livre pouso, pista 10, vento 1, confirmando agora o vento 200 graus, meia dos heróis. Certo, são 3216, livre pouso, graus. Fora da barra, o guardião agora o quê? Sim, de guardião 05 vai manter 500 pés até destino. 500 pés até destino. Sim, de frequência livre, guardião 05. Frequência livre, o guardião agora o quê? Papa Lima vai manter 500 pés até o destino. Frequência livre. Controle, papapá, mais que Jack Romeu. Sossego, Romeu. Tá livrando a federação, vai ingressando na linha de Toro Sul para regresso. Sente, tá pronto para o Itapuã, reporte para o Toro Sul, mais que Jack Romeu. Reportar através do Toro Sul, mais que Jack Romeu. São 3216, solo 02, direita 1219. Direita 1219, obrigado. Comandante, bom dia, são 3216. 3216, 216, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, lhe chamou antes da Juliette. Não, 3191, chame Recife, 1251-133-25. 251-133-25, tá 3191. Para o táxi, 5728 da web, temos 108 a bordo, autonomia de 4 horas e 20, alternativa é Salvador. 5728, livre táxi, pátio Índia Alfa, ponto de espera 18612, o ajuste no 097, um bom viagem. Gente, autorizado, pátio Índia Alfa, ponto de espera 90, quando lá 18612, 5728, obrigado e boa. Solo azul 4463 no gate 1 para pushback e acionamento. Aguarde o 4463. Aguarda. Equipe do passageiro para cópia. Copia? Copia. Petrolina, nível 200, pista 90, curva à esquerda na Momo, após Momo Coquibu, após Coquibu, direto Petrolina. Controle 120.8, transponda 5101 ou 35490. Autorizado 200 para Petrolina, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo, após Coquibu, após direto Petrolina 1208, controle 5101. É o transponder trip 5490. Trip 5490. Trip. Foi feito o cotejamento. Sim, 5101 está correto. O 5490, pátio 3, chame pronto para o acionamento pushback. Camarada, 5490. 3216, a Alfa, antes da Juliette, Falcon Web. 3216, pode ingressar à sua esquerda via Juliette, portão 02. Portão na esquerda, Juliette para o portão 02, 3216. Salvador, objeto 6741, seguinte da informação Kilo, Guarulhos, 280. 6741... Copio 34, aguardo o 28. Copio 340, aceito. Autorizado Guarulhos 340, Pesolo 10, pista 10, curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 120.8, transponder 5104, objeto 6741. Autorizado Guarulhos 340, então, nível de voo 340, decola 10, saída da Euleda, pós voa Bridge. Temos aqui no planador Zulu 16 e BHZ Trivi. 5104 no transponder, 120 decimal 8, controle, objeto 6740. Correto, 6741, chame pronto. 6741, objeto. autorizado puxar no portão 1 no chame táxi. Livre pushback, azul 4463. Rodando para a série 2230, boa tarde. Farei 2223, continue a aproximação, aguarda a pista livre. 2230. X5722, decolou o som 8, chama o controle na frequência 1120, decimal 8. 208-5722, pode ser. Passarei 2230, livre pouso na 0, vento 160 graus, 5 nós. Livre pouso na 10-2230. Bom dia, web 5722. Contato radar 350 da PUCA. 350 PUCA, algum tráfego que peça a nossa pro de Aracaju direto? Aracaju fica na área do centro, mantém a saída web Controle de Salvador, bom dia, web 6721, no cruzando 180 para os 150, informação quilômetro. Web 6721, acena identificação, chegada a Mari, desce por 50. Identificou, chegada a Mari, descendo ao 050, 6721. Eita, ponte espera 18,6, o ajuste no 017. Taxi à direita, no ponto de espera, torre 198, decimal 6. 1017, o ajuste azul 4463. Parei 2230, são os 22, livrando 219. 219, boa! Salvador, boa, passaria do 2230. 2230, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportaremos. 30. Azul 4463, ponto de espera, pronto, pistão 0. 4463, autorizado, a linha E decolar, pistão 0, vento 1970 graus, 3 nós. Livre, alinhar e decolar, Azul 4463. O Web 6721, autorizado para o GITAP da presente. GITAP da presente, 6721. Juliette, remota 14, 2230. Web 5728, agora autorizado, Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, 5728, obrigado. Web 5728, chame Recife, 2685, alternado 12545, bom rumo. 2085, 2545, 5728, obrigado, bom dia. E 5, chama o controle, 1208. 1208, obrigado. Salvador, Azul 4463, passando 1500 pés da Eola e da Ilhéus. Azul 4463, contato radar 220, após 2000, sou de Leda. Após 2000, voa Leda, Azul 4463. Web 6721, desça para 2000 pés, ajuste 1097, livre LS, reposto estabilizado. 2000, 1017, confirma. Afirma. 1017, eu ajuste, descendo para 2000, se quiser, voa Duna. Autorizado para o de Duna, do Web 6721, reposto estabilizado. Voa Duna, 6721. Gol 1754, desça para o 50. 50, 1754. trip 5490, assinou, tá com 66 a bordo, 420 autonomia, hotel na Alterna Salvador, tá pronto para o táxi. 5490, táxi em frente, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, quando espera 18,5, ajuste 10, 17. 18,5, 1017, 5490. Salvador, muito boa tarde, 3804 Tatama, tem 150. Tem 3804, acende identificação, desce até 050, chegada à área, ajuste altímetro 10,17. Até o 050, colono 0,17, autoriza que etapa? Obrigado. Grato. Bono 754, desce mantém 2000 pés, ajuste meu altímetro 10,17 e forma estabilizada. 17, 2000 pés, após estabilizado, gol 1754. Salvador, muito boa tarde, Azul 4076. Azul 4076. Azul 4076, desce mantém 060. Chegada à mar, ajuste altímetro 0,17, é só a identificação. Ok, na chegada à mar, 060, identifico 4076. TAP, Azul 4076. Produto TAP, ele reduziu a gente para 270 nós já. O tráfego precede, está com grau de... Está a 20 milhas à sua frente. A velocidade está a seu critério. Obrigado, então, por editar. Eis, autorização para Jundiaí, nível final 120. Que Eco Bravo, confirme o pátio novamente? Pátio 3. Pátio 3, ok, para Jundiaí, o nível 120, só um instante para o ajuste 1097, o Mike cobrado. 1097,